Esse é o som que a gente ouve por aqui, próximo ao IML em Joinville. É uma movimentação extremamente grande devido a essa situação de identificação daqueles que perderam a vida nesse terrível acidente. Quando se lê ou ouve notícias de tragédias envolvendo grande número de mortos, a gente de longe talvez imagina como as coisas caminham para a identificação dos mortos e socorro aos familiares que chegam e ficam esperando, e enfim. Mas estar aqui, ver de perto, é algo angustiante. Ver um caminhão frigorífico refrigerado que aqui está para transporte, e não só transporte, mas guardando os corpos ali dentro desse baú frigorífico para que as autoridades possam fazer a devida identificação. Isso é algo que choca, mas é uma realidade tão triste, especialmente em meio aos familiares que estão por aqui. Estou aqui em frente ao Instituto Médico Legal de Joinville. Estou com o subcomandante Jackson, do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui da nossa cidade. E a gente percebe aí a grande movimentação, o trabalho nesse momento que envolve identificação de vítimas, enfim. Subcomandante, um momento difícil para todo mundo, e eu creio que até para vocês, que são relativamente acostumados a estar atendendo casos difíceis, né? Mas devido ao número de vítimas, algo que realmente choca, né? É uma situação bem complicada, né? Mobilizamos várias guarnições, né, de ambas empresas, de instituições, bombeiros voluntários de algumas cidades, como Jaraguá, Corupá, Araquari, Joinville. Mandou 3 ambulâncias, pessoal da Autopista Litoral Sul, pessoal da Ideal, da Help, bombeiro militar também se deslocou para o local, envolvendo um total mais ou menos umas 15 ambulâncias, né? E no local da ocorrência, uma situação bem complicada, foi um trabalho bem complicado para retirada, poucas pessoas vivas, né? Tanto que foi conduzido algumas até o hospital. O pessoal da Defesa Civil também abriu as portas do Hospital Dona Helena, né, para estar deslocando algumas pessoas para lá, se necessário, tanto que tem vítimas aqui que já estão em óbito, estão identificadas como Hospital Dona Helena. Situação aqui bem triste, bem complicada, bombeiros às vezes até um pouco se chocam, né, com a situação. Mas estamos fazendo o máximo possível para estar liberando esses corpos o mais rápido possível. A funerária também de União da Vitória também já está aqui, já conduziu alguns corpos para a cidade. E até para dar um conforto, né, para essas pessoas que estão aguardando os seus parentes mais próximos e para estar chegando o mais rápido possível ao destino para ser velado. E como também tem bastante familiares aqui no local, né, aguardando a liberação, tem algumas pessoas que estão aguardando para ser identificadas, né, esperando algum familiar chegar ao local para identificar. Agora, o número de mortos, vocês têm condições já de dar o número? Um número alto, né? Aqui no IGP já tem 50 óbitos já. 50 óbitos? Isso. E sobreviventes, quantos? Não. Eu imagino que deve ter uns 7 hospitalizados. Se eu não me engano, tem 2 crianças ainda no hospital infantil. Tem pessoas que estão entubadas no Hospital São José, né? Bem grave a situação deles lá no local. Como tem pessoas aqui que chegaram, Dona Helena, com cirurgia já na parte femoral, só que devido à gravidade não resistiram à lesão, né? Eu sei que você está em atividade intensa aqui, mas a questão do resgate ontem, estava escuro já, né? A noite já tinha caído, né? Sim, tanto que trabalhamos lá com geradores, né, no local, um lugar de bastante difícil acesso. Como nós não podemos ter acesso pela parte de cima, tivemos que ir pela mata, a parte inferior, né, do local, onde que foi feito. Trabalhamos com gerador. Hoje de manhã teve equipe nossa que retornou para o local, eles estão lá no local ainda trabalhando para resgatar alguns materiais nossos que possivelmente ficaram no local, para a gente estar recolhendo, trazendo para a nossa corporação de Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville novamente. 6:30 já se deslocaram para lá, como pode ser também que até no devido local, a hora que forem feita a retirada do ônibus, tenha mais algumas vítimas lá por baixo. Na sua experiência, a questão da devastação ali do local, enfim, que fez com que tantas pessoas perecessem, realmente foi assim algo muito feio, gravíssimo. O ônibus, ele acabou entrando numa ribanceira, desceu quantos metros aproximados? Você tem uma ideia, na tua experiência, assim, como pessoa que trabalha nessa área de resgate? Aproximadamente, pelo que eu soube do local, deve ter uns 100 metros a queda ali. E também o grande número de pessoas que estavam dentro do ônibus, né? Que eu não sei se esse ônibus tinha pra capacidade para todas as pessoas, né? Quer dizer, mais de 50 pessoas. É, nós estamos imaginando que com os hospitalizados tenham 61 já. Olha isso. Né? Contando o número de hospitalizados e os 50 óbitos que estão aqui. Então, 61 pessoas dentro de um ônibus, eu acho que não sou eu que vou julgar, né? Mas eu acho que tá claro que soubemos que tem crianças ali que estão nos colos dos pais, né? Como também tem bastante óbitos de crianças ali no local. Crianças também que pereceram nesse acidente. Quer dizer, é um clima extremamente triste. Eu quero abraçar e parabenizar vocês aí, dos bombeiros voluntários de Joinville, que sempre trabalham com tanto esmero, né? Você também, a tua equipe. Eu também gostaria de agradecer todas as equipes que se mobilizaram, deram o apoio ao bombeiro voluntário de Joinville, as guarnições de voluntários que vieram de outras cidades. E desejar um muito obrigado a todos, todas as corporações que ali tiveram presente e que tem que fazer esse trabalho de união nesse momento, né? Que não tem como a corporação, só uma cidade, atender o grande número de vítimas. Agradecer a todos pelo apoio dado aí. Seu comandante de Bombeiros Voluntários de Joinville, a gente sabe que o registro como que eu estou fazendo nesse momento, ele serve também para alertar a situação de trânsito e que tudo caminhe dentro das leis estabelecidas, porque isso favorece, como você bem falou, ninguém pode julgar ainda, enfim, mas é importante a gente ir registrando passo a passo como um alerta também, né? É, isso aí com certeza vai ficar na história de Joinville, né? Joinville, Campo Alegre, devido à sua serra, vai ficar na história da Serra Dona Francisca com um histórico aí, como a gente se lembra até hoje dos argentinos, né? Daquela colisão do ônibus lá na serra também. E o número de mortos aqui já está bem além daquele acidente tão terrível também, né? Com certeza, já está até matéria aqui internacionalmente, né? Pessoal. Então, subcomandante Jackson, muito obrigado e que vocês possam, eu sei, é difícil, mas que possam fazer esse trabalho com excelência, como sempre fazem. A gente sabe que não é fácil, mas leva o nosso abraço à sua equipe. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês também pelo apoio.